tende a piorar. Sei. O mundo é assim mesmo, não fui eu que o inventei. Hey. Assim caminha a humanidade, ninguém sabe onde vai parar. O progresso gera as dúvidas pra alguém solucionar. Ha. Tenta compreender a complexidade que é isto tudo. Desse jeito segue a vida desde que o mundo é mundo. Cabuloso, né, Tião? Pira não. Afirma o corpo, eu sei que é muita informação. É de fazer endoidar o globo. Olho pra todo lado, pra onde olha tá embaçado. Yeah. Cada um segue o seu rumo e seja o que Deus quiser. Yeah. Tenta viver da corrida nativa, essa trilha onde é que vai dar? Pergunta difícil essa hora, a resposta alguém vai se habilitar. Miro pro horizonte, vejo um monte perdendo seu rumo. Dando cabeçada torto, vários tiros no escuro. Pra futuro a perder de vista, nem telescópio aproxima. Pagamos um preço alto, gerando lucro pra analistas. Sei que nesta vida eu nada sei. Pra onde vamos nunca pensei. Se chegaremos não sei também, mas continuo a caminhar. Sei que tá difícil a vida, eu sei. O muito tanto que eu reclamei, o tanto mal que eu causei, mas vou lutar pra melhorar. Gente indiferente, ninguém nem aí pro outro. Povo versus povo, sociedade no sufoco. Ser humano vira bicho, cético, cínico. A vida não vale nada e inicia o genocídio. Quem sou eu? Veja só, cheio de prosa e discurso. Até parece que sou um cara que vou dar jeito nisto tudo. Posso não ser, quem sou? Mas não verei o vídeo boca aberta. Vou gerar minha contribuição, nem que seja com esta letra. Vixe, muita treta, quem disse é santo vira capeta. Ó, que fita é esta que não entra na minha cabeça? Contradição na postura, Deus me livra disso. Tudo dignidade falecida. O caráter entra em luto. O meu rap não é balela, nem enredo pra novela. Faço porque faço pra fazer parte da terra. Pra ver se ameniza a guerra na qual vivemos nela. Libertar mentes cativas, presa em suas celas.